fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Vão emergir MCs no Brasil, fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Centro Pusemon Teens emerge em todo o Brasil, fortalecendo o elo do hip hop, a cultura artística. São eruditos terroristas com tabelais periódicas, contendo combinações químicas perigosas, receitas pro explosivos, bombas bacteriológicas, atacam os blocos de gelo da sociedade, degelam concepções hipócritas, MCs coletam espécies micro-orgânicas que se hospedam no pensamento patogenicamente, colocam a negatividade em recipientes, reciclam células mortas transmutando informação pra mente. Ha! Os micro-organismos são mensagens lineares emitidas por meios de comunicação. Minha voz atravessa o seu corpo energético, toca no chakra do seu coração. Palavras terapêuticas que aliviam nervosismo e atenção, o raciocínio e o músculo. Por isso devo e devemos fazer flexão, enrijecendo nossa lógica, alongando nosso vocabulário inteiro. Ha! Se flexiono os verbos, quero flexionar verbos certeiros, do topo do crânio à falange dos dedos dos pés. Vem cá que vou te contar um segredo. Parece que 30% dos brasileiros sofrem de estresse e insônia. Imagine Moçambique, Albânia, onde o terreno hostil, solo game chamas, rimas infâmias, como a imagem de Sodom e Gomorra, como o descaso do governo, a plebeia Woody, jogando com os planetas como bolas de gude. MCs catequizam massas com a sua magnitude. Vão emergir MCs no Brasil, fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Vão emergir MCs no Brasil, fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Catequizo as massas como Mahatma Gandhi, minha dimensão elástica se abrange como as teorias de Darwin. Incita polêmica nos diferentes setores da sociedade, controverso e conflitante, intelectualmente combativo como Karl Marx. Minhas estrofes são esplêndidas como uma pedra de ônix. Minha verve é vanguarda, influencia variadas vertentes de pensamentos, como a filosofia de Comte, positivista, desce pro negativo como a guilhotina da Bastilha. E é incontrolável a força desta invasão. Meu clã é drástico, com a concorrência, como o inverno russo que dizimou a tropa de Napoleão. Genocídio verbal, hecatombe poética, holocausto frasal em restrição dialética. Flexiono vocabulário com disposição atlética, não anabolizo os meus líricos, mas letras são naturais como alimentação de acetas. A classe alta e média me odeiam, pois sou muito negro pra ela. Os pobres me odeiam, pois sou mauricinho demais pra eles. As minas me odeiam, pois eu sou um sequela. Sou inimigo público com cérebro complexo de Stephen Hawking, retórica de Mandela. Refinado demais pra monarquia da Inglaterra, demasiado rústico pra favela. Conceda-me um microfone e um beat, que sou mais complexo do que Aristóteles, Sócrates ou Nietzsche. Minha linhagem geométrica e lúcida, plateia em linhas iluminadas e ecléticas. Vão emergir MCs no Brasil, fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Vão emergir MCs no Brasil, fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Rebelde eloquente, dissemino minha dialética como verdade consciente a cada ente, usando minha pena pra sentenciar hipócritas na sociedade, como Neruda, um poeta combatente. Guerrilha lírica irrechaçável, versos inflamáveis como bombas na palma, eu dropo em séries como caça Jauger, bombardeio com verve, rimassa em plasma e clone, sai nos fones e entro no epiderme. Seu corpo ferve, pois a sílaba intravenosa aquece a hemoglobina, te causa febre. Alucinações lhe aparecem como uma overdose de ódio lisérgica, que suspendem além do orbite terrestre, como um satélite monitorando a Terra. Meus olhos são como a estação da mira, as rimas são por vir como profecias da nova era. Amigo, eu faço meu bagulho orgulho a vera. Pois o tempo não espera por ninguém, nem mesmo por Cronos na Grécia. Sou um indivíduo, um MC que estreia nas células do meu físico, sou como as estrelas de Cassiopeia. Te introduzo ao Odisseia, lírica, guiando seu espírito pela expedição onírica, onde tudo abstrato como um quadro de Chagall. Surreal é possível e o invisível real, onde a palavra pode ser letal. E a granada gramatical causou uma avalanche sintática, frases gritadas como caças da Arábia, lançando ogiva de máticas nucleares, fulminante como a explosão de gases solares, trágicas como Hades, trágicas como a invasão de palestinos na faixa de gás. Vão emergir MCs no Brasil, fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Vão emergir MCs no Brasil, fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte.